Solo 02, livre à direita e chame Solo 1 ou 21 no decimal 9. Direita 219, boa tarde. Xanana 315, chame Recife no 3325, alterna 1251. Bono 648, livrou na época. Bono 648, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette no 648. Salvador, papapá, Mike Eco Delta, afinal ILS, rebaixar travada, a intenção é na segunda milha do Indiazito, livrar a esquerda para pousar pelo 97. Gente, o Mike Eco Delta reporta para cancelamento do plano de instrumento. Só para cancelamento, já. O nome 48, mantenha a posição, aguarde. Mantenha a posição, aguardando o 48. Gente, Mike Bravo informe, mantenha a intercessão, mantenha aguardando os fios. Ingressar no Pátio 1, no Gate 02, via Juliette. Autorizado após o azul, ingressar pelo Juliette para o 02, no 642. Pelo Romeu, está autorizado direto no Morro de São Paulo, 2500 pés. Vai bater Deus, senhor, obrigado. Sim. Mike Eco Delta, livrando a esquerda, para baixo, a direita, pouso 17. Gente, Mike Eco Delta, reposta final 17. Voltar a final 17. Salvador Azul 4065, contando de 3 horas e 30 minutos, na Terra Ribeirão Preto, que é o meio de 1:06, para o carro. 3065, autorizado táxi até ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame Torre Frequência 1 8.95, altímetro 1014. Autorizado no quadro, autorizado para espera 1.95, via Índia Azul 4065. Salvador, boa tarde, 5856, na posição 5, da Azul, pronto para o push acionamento. 5856, após passagem do Boeing 737 da Gol, autorizado a iniciar push acionamento. Após o 737 da Gol, autorizado a chamar o ataque, 5856. Salvador, bom, bom. Eu quero repetir, né? Azul conforme, 5-5 do Salvador Approach. Azul conforme, 5-2, clear landing approach, runway 10, descend to 2006, atmosphere 1014, report Pepsi. 2314, Azul conforme, 5-2. São 3154, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro 014. 1450 na Mari. Mike Bravo informe, autorizado até a cabeceira 17, reportando um alinhado em pronto. Fique atento ao circuito que ingressando para o pátio 4. Uniforme após a linha, autorizado a decolagem na pistão na 7, o vento 090 graus, 132. A baixa altitude em operação policial. Informe estimado para pouso. Copiado 18, 14, Papai Romeu, não é acertado. Itap, Pursan, 3154. Então, 3154, autorizado direto, Itap. Itap, 3154. Alinhamento de decolagem. Tá, aguarde, então, azul, tá doendo aqui. Guardião 01, no controle, Salvador. Guardião 01, parece que era policial, tá de retorno, tá? Guardião 01, mantém condições lá, 500 pés, altímetro 1014, reporte visual com a ficha no centro, confirmando, vai prosseguir pelo setor norte. Apenas prosseguirá pelo setor norte, para o setor norte. Reporte rotatório, Guardião 01. Volta na rotatória, Guardião 01. Grave uniforme. Gol 1807, controle de Salvador, assina identificação, desça para o nível 060 na chegada bom, ajuste o altímetro no 014. Bravo, uniforme, decolada 10, chama controle 120, decimal 8. 1208, o Mike Bravo uniforme. Azul 4065, autorizado aliar e manter cabeceiro no zero. Ali, manter cabeceiro no zero, azul 4065. 5856, retornando agora, está pronto para o táxi, com 128 a bordo, autonomia de 2 horas e 5, altera a gente. Autorizado táxi até ponto de espera via parte 1 no Índia, no ponto de espera Xiamen Tou e frequência 118.95, altímetro 1014. 1014, via pátio Índia, 186, com ponto 1895, ponto de espera 1015. Última forma, é Deoleda 80, Mike Bravo em forma. Guardião 01 no visual com a pista no 7. Afirmo, 01 no visual com a pista. Chama agora a torre 118, decimal 95. Graus, torre 01. Ocean 6314, controle Salvador, acena identificação. Desça para o nível 070 na chegada Mari. Ajuste de altímetro no 014. 70 na Mari, Ocean 6314. Guardião 01, nos dá presente, autorizado parte do GRE, reporte solo controlado, vento 090 graus, 14 norte. Porta na sola, controlado, guardião, 01. Azul 4065, autorizado decolagem, pistão no 0, o vento 090 graus, 159. Salvador, muito boa tarde, 5856 ali, mantém cabeceira no 0. Azul 4462, complete telephone approach runway 10, contact now tower 118.95. 118.95, Azul 4462. 4462, QNH 1015, report to the gear downlocked. Xané 6327, aguarde um minuto para a cópia. Boa, pô. Papatango Mike Bravo Inform, da presente voa direto, Filhelos. Direto Filhelos, Mike Bravo Inform. Controle, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, boa tarde, contato radar na decolagem. Sua para o nível 360 na saída da El, após Leda, direto Brit. 360 para da El, direto Brit. Já 5856, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 090 graus, 139. Melhor decolagem, 0, direto 58. Sua para 2 mil pés, altímetro 1 no 4. Reporta, obrigado. 2014, reportará. O Azul 4065, pode guardar presente da El? Azul 4065, preparação para evitar tráfego. Vai voar na proa 1075, limite voar nessa proa por... até passar o nível 180. Após o nível 180, voa direto Leda. Então vai para 1075 agora, subindo... Quando passar 180, direto Leda, Azul 4065. Correto. Tráfego 2 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, passando nível 075, atenção ao nível 180, Xingu. Sente, Azul 4065. Four 6 2 clear to land, runway 10, wind 1, 0, 80 degrees, 1 far north. Clear to land, Azul 4562. Avisar 5856, decolado, Azul 15, chame controle, 120.8. Chama 2 graus, boa tarde, 5856. Controle em Salvador, boa tarde, WebJet 5856. Avisar 5856, contato radar na decolagem, suba para o nível 350 na saída Fuca, transição de Pá. Subindo 350 Fuca, de Pá, WebJet 5856. Oceano M3 no 4, início em redução 2309. Está reduzindo 2309. 5807, autorizado descida para o nível 050, reduza a velocidade 2209. 050 2209, boa noite, 07. Controle Salvador, voo 1396, boa tarde, Fabrício. Voo 1396, controle Salvador, sem identificação. Meu 240, após completa visual, saída da Euleda, direto Ilhéus, decola pistão 1-0, curva à direita, transponder 5170, controle de frequência 120, decimal 8. Xana 6327, cotejamento correto, reporte pronto para puxa Xana. Salve Salvador, boa tarde, eu vou no 649. Poderia coordenar o nível 200 pra gente, por favor? Vou no 649, ciente, aguarde coordenação. Guardando, quando tiver autorização, estamos prontos, pode. Completa a redução 2009, está autorizada a final do procedimento ILS X-Train, desça para 2.000 pés, reposto estabilizado. Segue tráfego na aproximação, 10 milhas, Airbus 320. Toda pista passa, parado, segunda pista. Gente, poderia apenas confirmar o local exato na, da pista? Acessório, ele está na aeronave, eles estão à nossa direita, à sua esquerda. Na sua visão da nossa aeronave, aqui, gente, muito grata. Chama Sol em 121 na decimal 9. Eles estão junto para fora e todos sobre a pista. Gente, o senhor agora é livre à esquerda, ingressa naquilo e chama o solo. Na M314, reautorizado, precisa até 3.000 pés. Programa Ordem na posição Duna. Curvas pela esquerda. Confirmando com 6314, reautorizado a 3.000, horta pela esquerda em Duna. Afirmo. Qual a velocidade do tráfego à frente, senhor? Aguarde. Can 3154, programa horta, do marcador externo a 2.000 pés, curva pela esquerda. Horta com curva pela esquerda, é isso, no marcador externo? Afirmo. Can nave na escuta do controle Salvador, pista impraticável devido a banda de pátria. Gol 1807, autorizado descida até 4.000 pés, programa Horta, posição pelo. 4.000, posição pelo, gol 1807? Afirmo. Para o 649. O 649 tem o pré-aprovado nível 240. Deseja manter ou aguardar a coordenação? É Portugal 021, perform hold over Belo position and descend to flight level 060. Prossiga, Guardião 06. So, flock of burn on the runway. Azul 4065, chama agora o centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260-288-40. Está iniciando órbita sobre Duna, curvando à esquerda, 3154 da tarde. Então 3154, recebo iniciando a órbita como foi instruído, porém no marcador externo. Observo, sobre o Índia Serra. Vai esquerda agora. Correto. Sam 3217, controle Salvador, aciona identificação. Desça para o nível 070. Programa Horta na posição Bonfim. Devido à pista estar impraticada. Mas é um isso, PA. Bora, Pedro, viu? Rola. 22 mil pés. Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Chamarei Recife, 126.85, alterna 125.45, boa tarde. Controle, papapá, Oscar Lima X. Aguarde. Oxa, na M3-14, informa a razão descida. Atingiu 3 mil agora, senhor. Sempre desça para 3 mil pés, temos tráfego inicial na posição Pedro, está passando 4.700, sendo descido para 4 mil pés, Boeing 737-800. Ela está me iniciando em Duna agora pela esquerda em 3 mil. Sempre. Marinha 7085, livre acionamento, aguarde cópia para Morro do Gavassi. O centro Recife, 133.25, alterna 125.1. Pelo Gol 807. Certo. TAM 3154, estou em forma de pista livre. Completa a curva pela esquerda, autorizada a final do procedimento LSX-Way, reporte visual com a pista. Ok, então vai completar agora. Está visual com o tráfego da Avianca, com curva pela esquerda. Afirmo, tráfego a 3 mil pés, Airbus 320. Ok, separação de mil pés, passou bem aqui na vertical, bem ali na vertical, está iniciando a aproximação. Controle, gol no 807, passou sim. Gol no 807, a instrução foi 4 mil pés, suba agora para 4 mil pés, ordem inteira. Estou recebendo 3.600 pés. Gol no 807, suba agora para 4 mil pés. Subindo para 4 mil, gol no 807. Oxa na M3-4, tráfego, posição 10 horas, 1 milha a 3.300 pés, Boeing 737-800. Foi instruído, Oxa na posição pela 4 mil pés. E foi cotejado. Oxa né, livrou 3 mil para 2 mil para livrar o tráfego da Gol. Controle, Oxa né, 3-1-4, a gente tem um pequeno Resolution aqui, passou muito perto, a 200 pés a aeronave. Afirmo, sim, a aeronave foi instruída a descer até 4 mil pés para iniciar a costa na posição pelo. Não, a aeronave desceu até 3 mil, porque nós tivemos que descer para 2 mil conforme se quer, tá? Foi observado pelo controle, a aeronave foi alertada. Ok, qual é a instrução agora, senhor, com 6314? Boa, Duna. Rocha na 6314, completa a curva pela esquerda para completar a final do procedimento LSX-Way. Autorizado, repórter visual com a pista. Ok, Duna, está autorizado ele. Atingiu 4 mil, vando comprovação, gol no 807. Entre gol no 807, mantenha 4 mil pés, voa comprou 310 para ser reorientado para a final do procedimento ILS. Excellent. 310, gol no 807. Consorre o centro de 154 na final, passando o marcador externo visual. Só confirmando, estamos autorizando essa descida até 2 mil pés, confere. Afirmo. Reporta visual com a pista. 3154. Confirma mensagem, 3154. Reporta visual com a pista. Completamente visual, chama a torre. Afirmo, torre 118, decimal 95, composto. Obrigado, bom trabalho a todos aí. Cara, até eu aguarde um minuto para a cópia. Aguarde Juliette Romeu. Gol 1807, desça para 3 mil pés. Limite nessa proa será voar por 10 milhas. Para 3 mil, limite 10 milhas, gol 1807. 0, vento 080 graus, 1492. Ele pouso na 10, 3154. Vendo em uniforme então, rota direta até... Uno, correção, plano Yankee, mantendo nível 100 até 120 milhas de Salvador, a após complete visual, decola pista 197, curva à esquerda, sai da Momo após DCT, transponder 5131, controle de frequência 120.8. Tá, 3217, desce até o nível 070, orta na posição pelo. Xanamia 314, estabilizado, passa a torre. Xanamia 314, no localizador, complete final, chame torre 9895. Boa tarde, bom trabalho. Mike Serra Golf, identifique, mantenha o 090 na proa Diamante, chame ideal de descida. O Itaque se chame torre frequência 118.95. 60 intercepta Lopes. Desse mantém a 3 mil pés. Direita 060 intercepta o voo 18.07, desce para 3. 1396. Prossiga. Após ETAP, o término da espera, o senhor vai manter proa 030 para o Lock. Gente, após ETAP, abandona a espera, proa 30 para o Lock, no 396. 807 da Gol, desce, mantém 2 mil pés, está autorizada a final no zero. Desce, mantém 2 mil, autorizada a final, Gol 1807. 085, dá presente, autorizado de imediato, com proa do farol de Itapuã, de imediato, vento 080 graus, 122. 085. O TAN 3154, solo 29, livre à direita, chame solo 121 na 219. Livre à direita, 219, 3154. Quero o senhor aguarda com a emoção ou mantém 190? Mantém 190, eu copio o nosso. Trip 5627, aguarde para copiar. Solo, tá 3154, né? 396 vai seguir o traço 737 da companhia a 12 horas em 6 milhas, livra 13.300 em descida. 396. É Portugal 021, radar vector for 5, to turn right, heading 250, and to intercept localized course. Heading 250, to intercept localized course, report com 021. 396, livre descida 3 mil pés, ajuste no 014. 3.014, Ana, 3.016. 3.070, são 3.217. Mantenha. Mantenha o 70? Mantenha. Aquilo à esquerda agora, pátio 3, pátio 1, portão 9, tá? 3.154. Salvador, boa tarde, Marinha 7085. 7085, Marinha, mantenha as condições visuais, reporte, farol da barra. Reportar a farol da barra, 7085. Alfa Juliette Romeu, sua procedência é João Duval? Gente, qual o tipo de equipamento? Johnny, código 2210, ao término da espera, com curva pela esquerda, seu voo rotatória. Chega até autorizado o táxi, até a estação 97, reporte para ingresso. 396, só está limitado agora em 1 minuto nessa proa, vai cruzar o lock. 1 minuto na proa, 396. 807, estabilizou? Estabilizou, gol no 807. Complete final, chame torre no 8, decimal 95, gol no 807. 895, gol no 897, 807. 807. Se mantém o 050, Mike Serra Golf. Gol 1396, pela direita, na proa 130, intercepto lock, 2 mil pés a descida. Direita 130, desce 2 mil para o lock, 396. É Portugal 021. Alfa, pode chover 021. Descento 4000 feet, altimeter set 1014. Now turn right heading 160 to intercept localize. Descending 4000 feet, on KNH 1014, confirm you.